E disse, me diz e vai matar alguém. E cantando a verdade, trairagem no processo, no beco, a pilantragem, a caminhada não foi fácil. Quantos bateram na lata, vão cair, vão virar e se pá, vai ter virado os verdadeiros. Continua, sei que posso contar, ser humilde, ter respeito pro ladrão não cobrar. Sinceramente, o quê? Vão matar mais de 100, a mancada é cobrada, a nova Jerusalém. E liga as naves, o que toque, se pá, vai ter rajada. Vacilo é vacilo, leva tapa na cara. Foi difícil entender, mas o processo é lento. Vê os gritos no silêncio, bala com menos no gueto. Respeito a disciplina dos moleque maior, pra não ser fracassado e desandar no B.O. Aprenda não ser covarde, confia nele. Bandido que é bandido, ele vai sobrevivendo. Vem, e disse, me diz Sofredor, a luta continua. Se quer guerra, trago a paz. Se quer paz, trago a rua. Mas você nasceu no gueto, não tô passando pano. Mas essa guerra vem durando ano a ano. Sei que posso suportar fogueteiros operários. Nós somos a PGO e não PM otário. É nessas horas, pode crer. Ninguém ama ninguém, vai perder a liberdade fazendo de refém. Impôs as armas, hoje vai ter velório. Inveja, malandragem, pilantragem. É óbvio, 5557 estoura violência como furado, mãe chorando no crime. A consequência, pulou encarqueirado, caguetinha, otário. Só vai lembrar de Deus quando for pro seu pai. Do viver do crime oferece cenário violento. A guerra, o luxo, a fama, enterro. E disse, me diz e vai matar alguém. Vem, e disse, me diz vem, e disse, me diz